Deus. Um tempo Pilot na Kiss, agora 8 horas 27 minutos, antes Nirvana Borrow Girl. Falamos aí dos grandes shows que vão acontecer, dos festivais ao longo de 2026. A gente fala muito das bandas internacionais, mas as bandas nacionais também estão no páreo. No dia 24 de abril, na Arena R&B, tem Somos Rock e o Ira vai estar lá. Yeah, Kiss. Love. Brighter. Você está ouvindo Wake Up Kiss FM. Trânsito. Trânsito. Agora faltam 20 para as 9 na Kiss. Tem notícias da Raposo, Cadu. Olha, tem ocorrência de acidente na Raposo, na direção de São Paulo, na altura do quilômetro 36. Quem faz o trajeto vindo de São Roque, Sorocaba, a partir do 39. Vai encontrar lentidão, né? Reflexo dessa ocorrência. Passando o 36, melhora bem. Só vai voltar a ficar lento novamente a partir do quilômetro 14. Tem ocorrência de acidente ali também. Fique atento. Lá no acesso a Sapetuba, mais uma vez o motorista pisa no freio. Experimente o rodízio que ganhou o mundo. O fogo de chama é referência mundial em churrasco brasileiro com 19 cortes nobres no rodízio. Faça sua reserva e viva o fogo de chão. Doutora, você que é minha terapeuta, precisa me ajudar. Eu estou com uma mania incontrolável de fazer tatuagens. Sim, claro, posso ver as tatuagens. Sim. Muito bem. Essa aqui também? É bem, eu já tenho o seu diagnóstico. Nossa, doutora, tão rápido. O que eu tenho é grave. Olha, o que você tem. Ah, são incríveis e maravilhosas tatuagens. Inclusive, me arruma o endereço de onde você fez. Tá aqui, ó. Hangar 82, um estúdio de tatuagem diferente de tudo o que você já viu. Acesse nosso perfil no Instagram, @hangar82tatu. Mande o seu WhatsApp e Telegram para Kiss FM. 11 998874343. O príncipe da Inglaterra encontrou a rainha do funk e rasga elogios para a grande estrela pop. Ele disse, ela é uma grande estrela pop. Pronto, fofoca resumida. Agora que a gente já salvou seu tempo, que tal ajudar a salvar vidas? Doe sangue. Separe alguns minutos, agende sua doação no site da Fundação ProSangue e ajude a manter os estoques sempre abastecidos. É rápido, fácil e faz toda a diferença. Kiss FM. Rock sair de você. Faltam 10 para as 9. you're one of us. Ain't it fun, ain't it fun, ain't it fun. Wake up, Kiss FM. começo de quarta-feira na Kiss, hein? Com seu Wake Up, The Best Mode, Behind the Wheel. Vai encerrar a nossa sequência e contar que o Jorge Heleno Correia, RG Final 0606, vai vir buscar a camiseta Kiss FM. Muito bom, Jorge. Ó, entre as 10 ao meio-dia ou das 14 às 16 horas, tem 5 dias úteis, hein? Jorge Heleno Correia é o sortudo de hoje. Você escutou na Kiss FM. Wake up! Wake up! A melhor maneira de começar o dia. E com o melhor do rock and roll. Wake up! Wake up! Trânsito. Trânsito. Vou terminar, fala como tá Rebouças, Cadu. Caminho ruim pela Rebouças na direção da Marginal Pinheiros ainda, viu? Desde o Hospital das Clínicas até a Capitão Antônio Rosa, o motorista encontra lentidão, mas cedo tinha ocorrência de acidente por ali. Fuja pelo corredor da Augusta Colômbia, Europa e Cidade Jardim, que por lá tá funcionando melhor. No sentido Avenida Paulista, da Capitão Antônio Rosa até a Praça Portugal, tem tráfego carregado, dá para insistir no trajeto ou então utilizar a Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Tá chegando, faltam 2 dias para a liquidação Fantástica Magalu. Confira, modelador de cachos Filco, apenas R$ 89,90 à vista. Aproveite. É isso. A partir das 5 da tarde tem mais informação do trânsito pro ouvinte da Kiss. Valeu! Don't Stop Kiss FM. De segunda a sexta em 2 edições, às 5 da manhã e às 8 da noite. O melhor do rock em uma programação de 1 hora sem intervalo comercial. Don't Stop Kiss. Menos blá blá blá e muito mais rock pra você. De segunda a sexta em 2 edições, às 5 da manhã e às 8 da noite. Oferecimento Mojo, a escolha inteligente. Gente. Já pensou em preparar suas receitas favoritas de forma rápida, prática e sem óleo? Com a Air Fryer Mondial, isso é possível. Ela garante crocância por fora, maciez por dentro e muito mais sabor. Tudo com mais saúde para você e sua família. A Mondial tem um modelo perfeito para você. Descubra uma nova forma de cozinhar, com mais praticidade e muito mais sabor. Air Fryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente. FM. Você ouve o melhor do rock em São Paulo nos 92.5 ZYM 946 Kiss FM. Ouça também na internet kissfm.com.br ou pelo Facebook ou baixe o nosso aplicativo no seu celular. Na Kiss FM, Mundo Geek. Notícias, curiosidades, games, tecnologia e as melhores trilhas do universo geek aqui na Kiss FM. Chateleta! Ah, começando mais um Mundo Geek aqui na Kiss. Vamos trocar uma ideia aqui no 11 998 87 4343. Ano começando, já começa aquela expectativa, né, dos lançamentos desse ano. E pra você, qual é o grande lançamento? Qual que você tá aguardando aí pra curtir esse ano aí? Qual filme, né, no caso? Pra mim, com certeza, Vingadores. Vingadores, Doutor Destino, vai ser demais. Só que só dezembro, mas também tem Homem-Aranha, tem também o Diabo Veste Prada, enfim. Manda aqui pra gente no 11 998 87 4343, valendo um par de ingressos pro UCI. Aí você manda nome RG, beleza? Beleza. Abrindo o Mundo Geek com o Dimitri Word, Demir. 11 998 87 4343, valendo um par de ingressos pro UCI. Aí você manda nome RG, beleza? Beleza. Abrindo o Mundo Geek com o Dimitri Word, Demir ou de Lista Negra. Everything you can, and don't you worry what they tell themselves. just wanna use your love tonight. Outfield, Your Love Legacy, e a gente abriu com o Dimitri Word, The Middle, de Lista Negra. E manda aqui no 11 998 87 4343. E aí, qual a sua expectativa para esse ano de filmes, hein? Tem várias coisas legais, valendo aqui um par de ingressos pro UCI. Você manda nome RG aqui no 11 998 87 4343. Ó, já tem várias mensagens, Vaninha. Uhum. Oi, Vaninha, oi, Chapeleta, a mulher gato e o gatão estão on. Olha só, Vaninha. Estamos. Acompanhando aqui a Duda Barreto de São Paulo, mas está no Ceará. Opa, mas está com o app em qualquer parte desse planeta, vambora. O mundo inteiro. Leva onde, que a gente vai, Duda. Se tiver internet, até em Marte, se for o caso. Bom dia, Vaninha, bom dia, Chaps. Neste momento, estou ansioso para o segundo final de Stranger Things. E claro, Vingadores, o Wellington de Taubaté. Ele acreditou, né? Brinca, né? Vai rolar, ali, né? Colocou uma risadinha ali, não vai rolar. Bem, imagina, os caras fazem maior repercussão, último dia do ano, véspera de ano novo, né? O episódio de 2 horas e 8 minutos, né? Uhum. Aí os caras do nada vão colocar numa quarta-feira mais um episódio, imagina. Não vai. Aliás, ó, tem um documentário dia 12, segunda-feira. Exatamente. Mostrando os bastidores, isso é oficial, mostrando os bastidores do final de Stranger Things, okay. Aí, que foi demais, aí, né? Aí sim. Deixa eu ver quem mais tá por aqui também. Estou aguardando sair Homem-Aranha, um novo dia. Micaele Fernandes de Souza Senise mandou essa aqui. Ela quer os ingressos do ICA, está concorrendo. Quero muito ver Bob Esponja no cinema. Esse já está rolando, já. Andressa Quirino mandou essa. Está concorrendo, né? Tem pares de ingressos, então. Exatamente, pode assistir, Andressa. Já pode sair hoje, no caso, né? Bom dia, Chapeleta e Vani. Eu e minha esposa estamos ansiosos para o Diabo Veste Prada 2. Ronald Honorato Moreira, esse vai ser bacana, vai, hein? Com certeza. A volta da Miranda, hein, meu? Pois dessa vez ela né? Enfrentando as novas tecnologias, né? Os novos tempos. E cara. E aí? Vamos ver o que vai rolar, hein? Deixa eu ver mais uma aqui também. Bom dia, Chape Vani. Filmes mais aguardados é o He-Man, Odisseia, Homem-Aranha, O Novo Dia, Duna 3 e O Morro dos Ventos Uivantes, Vingadores. Esperarei o trailer sair primeiro disso aqui. Edson José Serafim. Na verdade, Edson, já saiu tá rolando, né? Três teasers bem legais. Aliás, ontem saiu um novo que focado na volta dos X-Men, meu. Patrick Stewart está lá. Também Ian McLean também está lá. Dá uma olhadinha lá no Mundo Geek Programa. E também a volta do Ciclope com o James Marsden. Com o uniforme igualzinho dos quadrinhos, azul ali e tudo mais. Dá uma olhadinha lá, Mundo Geek Programa no Instagram. Legal. E Vingadores estreia em dezembro de 2026. Bora de mais um som então com Google Dolls, Give a Little Bit, trilha sonora de Smallville. N' Roses e o Kill Be My. Ô, Vani, manda aí ao vivo agora. Não. Trilha sonora de Exterminador. Assustar todo mundo, né? Trilha sonora de Exterminador Futuro 2. Agora, 9h20, vamos de break. Já voltamos com mais Mundo Geek aqui na Kiss. Até já. Você está ouvindo Mundo Geek. Mundo Geek. Kiss FM. De segunda a sexta, 15h no Kiss Rockcast. Sequência Toyota, a sua sequência de 3 músicas. Oferecimento Toyota, Toyota 10, até 10 anos de garantia é só na Toyota. Seu Toyota foi feito para durar e agora sua tranquilidade também. São até 10 anos de garantia para modelos a partir de 2020. Acesse toyota.com.br ou visite uma concessionária. Toyota 10, a garantia que só a Toyota oferece. Desacelere, seu bem maior é a vida. KissFM.com.br. Esse é o site da Kiss. Acesse. Atenção, roqueiros de todo o Brasil. Dia 4 de abril, a terra vai tremer. Monsters of Rock, o maior festival de rock do país, retorna em 2026 com Guns N' Roses, Lynyrd Skynyrd, Extreme, Hailstorm, Inge Malmsteen, Dirty Honey, Jailer, Monsters of Rock. Um lineup incrível, reunindo algumas das maiores bandas do mundo com a energia e o talento da nova geração do rock. Monsters of Rock 2026, a celebração do rock em 12 horas de muita sonzeira. Garanta já seu ingresso em eventim.com.br. Monsters of Rock, Allianz Park, 4 de abril, uma produção Mercury. Que tal trocar o que a sua empresa tem por aquilo que ela realmente precisa? Na Permute, é assim que os negócios são feitos. A única rede de permutas sem fronteiras, com mais de 1.700 clientes para sua empresa fazer negócio e otimizar o seu fluxo de caixa. Entre no site e cadastre-se. permute.com.br. De permuta, a gente entende. Mundo Geek. Kiss FM. Turn of Age. Esse clipe é todo inspirado em filmes dos anos 80, bem legal. Você encontra facilmente aí no YouTube, com certeza. Foster the People. E manda aqui no 11 998874343. Qual a expectativa do ano? Qual o filme que você quer assistir aí que vai chegar no cinema? Manda aqui no 11 998874343. E aí você garante aí a entrada com o ingresso do UCI. Aí você manda nome RG aqui no 11 998874343. Antes de ler mais mensagens, comentar que acabou de começar lá em Las Vegas a Consumer Electronics Show, que é a CES 2026, Feira de Tecnologia. Vai até o dia 9, até sexta-feira agora. E durante o evento, a NVIDIA apresentou Alpamayo, que é uma inteligência artificial para carros autônomos. Olha isso, que doideira. Essa tecnologia combina modelos de IA, simuladores e grandes bancos de dados para ajudar fabricantes e desenvolvedores a construir veículos mais seguros e confiáveis, capazes de tomarem decisões. Olha isso, Vani. Uhum. O sistema consegue observar o entorno, né, e reduzir velocidade, ao identificar aí riscos e se adaptar a mudanças inesperadas no caminho, como desvios e obstáculos. Assim, o motorista não precisa se preocupar muito em dirigir o tempo todo, cara. E o... A cara da Vani foi melhor agora. É assustador, cara. O fundador e CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, ele descreveu esse lançamento como o momento ChatGPT para a IA física, se referindo aí ao ponto em que as máquinas começam a entender, raciocinar e agir no mundo real de forma inteligente. Ok, tomar decisões. Exatamente. Uhum, tá. Eu robô. Aguardo. Vamos dar uma olhada aqui no 11 998874343, sem comentários, né, Vani? Sem comentários. Tô com medo já. É, bom dia, um ótimo ano pra todos nós, com certeza. Estou no aguardo do filme do He-Man, Os Mestres do Universo, já no aguardo aqui com o meu chaveiro. André Della Torre mandou aqui o chaveiro do He-Man, olha que legal. Oh, que lindo. Sensacional, cara. É, Leonardo Parker de Guarulhos esperando a Odisseia do Christopher Nolan e também a Rede Social 2, abraços, outro pra você. É, estou ansioso e temeroso para ver a cinebiografia do Michael Jackson. Afinal, como dar conta de um personagem tão genial e ao mesmo tempo tão polêmico? Uhum. Luiz Gustavo Gonçalves mandou essa. Deixa eu ver mais uma aqui também. Estou aguardando ansiosamente o Black Panther, né? Pantera Negra 3. Alguma notícia? O Osni mandou essa aqui. E aí? Na verdade, não tem, né, assim, uma notícia do filme do Pantera Negra. Porém, teremos Pantera Negra em Vingadores. Ah. Doutor Destino. Ok. Vai ser com a Shuri, né? Ela que é a nova Pantera Negra, é, né? É. E mandar um abraço aqui também pro Zaba. Mandou aqui uma mensagem bem bacana aqui. Valeu demais, Zaba. Vamos com o Cartoon The Waves, Walking on Sunshine de alta fidelidade. I'm na Kiss FM. Mundo Geek. Van Fleet com Highway Tan de Titãs. A gente também curtiu Catherine the Waves com Walker and Sancha de Alta Fidelidade. E olha essa notícia aqui, ó. O ano que vem vai sair o Batman Parte 2, aquele do Robert Pattinson. E já tá rolando aí uns rumores de negociações entre os atores que podem estar nesse filme aí. É o Sebastian Stan, que é o Soldado Invernal da Marvel. Uhum. É engraçado que vai da Marvel pra DC. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Estão dizendo aí que ele pode fazer o papel do Harvey Dent, na verdade, que é o Duas Caras. E além dele, outro nome sondado aí é Scarlett Johansson, que ela pode ser aí a mulher do Harvey Dent, que é a Gilda Dent, que é a esposa do Harvey, no caso. E ela pode ter um grande papel como vilã do filme. Ah, é uma então, atriz que precisa. Maravilhosa, né? É. Então vamos acompanhar maiores novidades, falaremos aqui no Mundo Geek. Batman Parte 2 estreia no dia 30 de setembro. E o diretor Matt Reeves comentou aí que a produção começa em maio deste ano. Boa. Bora com o Kate Tunstall, Sunlight City e o Diabo Veste Prada. ouvindo Mundo Geek. Mundo Geek. 15 FM. Aproveite as férias de verão MSC em cruzeiros nacionais e internacionais. Garanta férias incríveis com muito conforto, entretenimento completo e o melhor da gastronomia internacional. Cruzeiros de 7 noites a bordo do MSC Civil com embarque em Santos. A partir de 12 vezes de R$ 399 por pessoa. Consulte msccruzeiros.com.br ou seu agente de viagens. MSC Cruzeiros. Viva a grande beleza. Salve, Irmandade! Mais um dia de luta, mais um dia de glória para você que busca se vestir com atitude, personalidade e com muito conforto. Conheça as meias Brothers of Soul Boss, estampas diferenciadas. Uma meia de cano alto para parecer mesmo, chega do óbvio. Visite nosso site bossstore.com.br ou na Galeria do Rock, loja 220, no primeiro andar, subindo a escada rolante. Pra cima, sempre! Use o cupom de desconto Rádio Kiss 15 e ganhe 15% de desconto nas meias. Kiss FM 92.5. Este é o Spotify da Kiss. Acesse. Tá difícil investir na empresa com tanta conta pra pagar? Na Simpli você faz negócio sem gastar do caixa. Dá pra divulgar, viajar, reformar, fazer mídia e muito mais. Tudo na base da permuta com empresas parceiras. É economia de verdade com resultado de verdade. Quer vender mais e gastar menos? Vem pra Simpli. De permuta a gente entende. Conheça mais em nossa página no Instagram, @simplinegocios. S-I-N-P. Você sabia que mais de 40% dos homens sofrem com problemas sexuais? E você pode ser um deles. Mas você não está sozinho. O Instituto Homem é referência em saúde sexual masculina, com uma equipe pronta para te ajudar a retomar sua confiança, seu desempenho e sua qualidade de vida. Não adie o que pode ser transformador. WhatsApp 0800 123 0777. Repetindo, 0800 123 0777. Instituto Homem. Dr. Cláudio Machado, CRM 196137. When you were here before, you in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special, but I'm a creep. whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Radiohead, Creep, trilha sonora de Rua do Medo, 1994. Aliás, nessa produção aí, quem participa é a Siri Sync, que é a Max de Stranger Things. Se você está com saudades Stranger Things, então é uma dica aí, assistir Errou do Medo, também tá na Netflix, um terror bem bacana, hein? É. Vamos dar uma olhada aqui no 11998874343, dá tempo ainda pra mandar aqui seu lançamento preferido de 2026, expectativa aí pra concorrer um par de ingressos pro UCI, ó. Bom dia, gente, estou muito ansiosa pra estreia do terceiro arco de Jujutsu Kaisen, sai amanhã. Carla Rodrigues Silva mandou essa aqui, obrigado pela mensagem. Estou ansiosa aqui pelo Super Mario Bros. O filme, 3 de abril, Toy Story 5, 19 de junho, Homem-Aranha, Um Novo Dia, 31 de julho, colocou até as datas aqui, ó. Vingadores, Doutor Destino, em dezembro, a Corine Circe mandou essa aqui, obrigado pela mensagem. Aí, né, aliás, ó, eu coloquei lá no Mundo Geek, dá uma olhadinha lá nos stories, tem uma listinha também dos lançamentos. Boa. Deixa eu ver o que mais aqui também, eu gostaria de assistir esse ano no cinema de Alves Prada 2. Vai ser um sucesso, cara. Só pra ver a Miranda se dar mal. Olha só. Maria Fernanda Macedo de Abreu. Muito bom. E vai se dar, hein? Bom. Nossa. Deixa eu ver quem mais tá por aqui no 11998874343. Mais um aqui também, ó. Bom dia, Chapo Vani. Saudade de vocês. Sou fã desde o comecinho. Ansiosa pro Diabo Veste Prada 2. Beijos da Michelle Alves. Beijos, feliz ano novo pra você também, super viu? Um abraço. Deixa eu ver mais uma aqui, ó. Eu tô na expectativa da Netflix anunciar o nono episódio de Stranger Things. Sei que é uma teoria muito louca da internet, mas onde há fumaça, fogo. E vai a esperança. Que... E a esperança é a última que morre. César Isp mandou essa. Vani, acredita que montaram um site com uma... Contagem regressiva. Contagem regressiva. Caramba. Meu. Galera não perdoa, o César, né? Deve estar acompanhando essa contagem. Com certeza. Bora então com Strokes, Last Night de Famos Canções. Bora. Last night, she said. na Kiss FM. Mundo Geek. De desespero profundo. E quem faturou então par de ingressos pro UCI foi a Corine Circe, final da EG 0970, melhor dizendo. Então, Corine Circe, final da EG 0970, logo mais vai receber no seu WhatsApp seu par de ingressos. E amanhã tem mais Mundo Geek aqui na Kiss. Acabou! Valeu, Vani, valeu, gente! Beijo, um abraço. Tchau! Tchau, tchau! Você ouviu Mundo Geek! Notícias, curiosidades, games, tecnologia e as melhores trilhas do universo geek aqui na Kiss FM. Mundo Geek. Hasta la vista, baby. As férias chegaram com promoção imperdível na UCI Cinemas. Grandes filmes em cartaz como Avatar, Fogo e Cinzas, Bob Esponja, Zootopia 2, A Empregada e muito mais. Ingressos a partir de R$ 13,50 a meia entrada. Isso mesmo.